do tempo. As folhas do calendário fizeram dele inimigo. Quem se pensava que fosse de todos o mais? Rasgou-se um véu no meu rosto, quebrou-se o elo havido. Se a vida, a morte, o minuto sempre estiveram comigo, que culpa lá tenho eu? Quem busca corre perigo. Amigo meu, como um peixe, de prenda te dou o mar, da terra te dou a flora, no espaço claro no ar. E não me pergunte nada, tá tudo boiando no ar. Não me pergunte nada, tá tudo boiando. Da terra que dou a flor, no espaço claro do ar. Que não me pergunte nada, tá tudo boiando no ar. Não me pergunte nada, tá tudo boiando no ar, no ar.